controle 35447. 5447, contato radar, suba para o nível 200, saída Momo, sem restrições. Ok, ascensão ao 200, saída Momo, sem restrições, 5447. Trip 5490, chama agora o Centro Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. Recife 2005, alterna 2545, 5490. Pressionamento, reporte para o táxi de November Alpha. Aceptando o localizador visual Batista, Trip 5626. 5626, completa a final, torre 118-95, tem o bolso. Passado para o Papa Romeu, Mike Oscar Golf, acione a identificação, chegada a Mari, vou ir na proa da posição ITAP, desça para o nível 050. Boa, brinde. 5 na ação, Oxana 6315. Obrigado. Tem parada na pista, confirme. Está na pista, autorizado a alinhar. E decolar da 10, 190 graus, 109, azul 4207. November Alpha, autorizado, início de táxi, reporte na interseção para ingresso na 7 de November Alpha. Trip 5626, estabilizado no LS, continue embaixado, travado. Trip 5626, continue na aproximação, formarei pista livre, tráfego iniciará a corrida no momento, 190 graus, 8 nós, 5626. Trip 5626, vento sul com 109, livre pouso no 05626. 265, autorizado. Azul 4207, decolou os 39, controle em 1208. 08, boa, 4207. Ele boa, azul 4207. Papel azul 4207, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Leda. 340, dá presente, direto Leda, azul 4207. Oxalá 6315, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 251, 3395, obrigado, boa. 5966, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, informe no localizador o ajuste padrão. 2000, informe no localizador, localizado para o procedimento 3966. Sou Solos 4-1, libera a direita, chame Solo em 1-2-1, 1-1. Libera e chama Solo, boa tarde. Boa. Sorry, Papa Tango, Eco, Zulu, November. O ajuste em Salvador padrão 1013, está autorizado descer em condições visuais para 1.500 pés. Firmando o transporte de enfermo, pousa na 17, Zulu November. Vou direto para a rotatória, Zulu November. Manda lá, salinha e mantém cabeceira no 7 de November Alpha. Minha 142 está pronto? Tranquilo. Reporte pronto. Pensei que só estava só monitorando. Fala 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós, o Xaner 1-4-2. Alfa, está autorizado a iniciar a decolagem da 17, 180, 109, de November Alfa. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 251-3395 alternado, boa, Azul 4207. Boa. Leão 142, Decolos 45, controle em 1208, bom dia. 08, ligado, bom dia, 6142. De Nova Barafa, tem condições de iniciar a curva esquerda para agilizar o cruzamento do campo? Positivo, iniciando a curva esquerda. Correto, então, curva esquerda, cruzamento do campo aqui no primeiro terço da pista, a fim de livrar o eixo da 1-0. Positivo, primeiro terço da pista, ainda no Nova Barafa. Sobre a palavra, Fosso 45, 45. Sim. Comandor, boa tarde, 1966, estabilizado no LS 1-0. 1-966, continue a aproximação, vento 1-90 graus, 1-09, aguarde autorização de pouso, 1-966. Aguardado, 1-966. Nova Alfa, seguindo a estrada do Coco até o estação de pedágio, próximo ao corredor forte, controle 1208 até a volta em Nova Alfa. Seguindo a estrada do Coco até o pedágio, em Nova Alfa. Controle 1208. Aguarde. Obrigado. Cheque o trem pouso livre, 190 com 109. Sempre pouso 90, sem checado, igual 966. Cruzou o aeródromo, está na estrada do Coco. 79 Verão, foi 1 mil pés de corredor forte, informe na 20ª milha. 1 mil pés de corredor forte, passará na 20ª milha, de Novembro. O Xenemeão no 42, autorizado Romeo Fox 018, suba restrito para o nível 330. Romeo Fox 018, restrito ao 330, Xenemeão no 42, muito obrigado. Informe o Mike Oscar Golf, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. P5447, chame o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Chame o Recife 1260, alternando 1288, 35447. Meia solos 49, libere a direita, chame solo em 1219, 1966. 1969, obrigado. Desculpe, senhor, é 1219. Força do ato, 1219. Boa tarde, Gol 1097, acione a identificação, chegada bom, que desça para 4 mil pés com ajuste padrão. Anamia 1142, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Anamia 1142, chama o centro Recife, 12685. Oscar Golf está pisando em Aqui é Oscar Golf, completa final, chama a torre em Salvador, 118.95. 118.95, Oscar Golf. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, mais que Oscar Golf. Para a torre em Salvador, prossiga. Papa Romeu, mais que Oscar Golf. Eu não consegui entender, poderia confirmar? Confirmo, Papa Romeu Mike Oscar Golf. Romeu Oscar Golf, gente do tráfego, continue na aproximação pista 10, vento sul com 109. Informe checado Mike Oscar Golf. Encontrar checado Mike Oscar Golf, questão se autorizada que você vai prosseguir pela 17. Eu tenho intenção de modificar a partir de agora? Afirmativo. Considero o seu plano modificado ao 5-4. Prossiga visual para a pista 1-7. Reporte na final com o trem checado, Mike Oscar Golf. Reporte na final da 1-7 com o trem baixado travado, Mike Oscar Golf. Confirmando o tráfego único para 1-7? Não entendi. Confirmando Mike Oscar Golf, tráfego único para 1-7? Firmo, tráfego único para a pista 1-7. Acuse na curva final, Mike Oscar Golf. É na curva, Golf. Direção de identificação, deixa para o nível 050, chegada Mare. Mike Oscar Golf, base para final 1770 travado. Tem pouso autorizado na pista no 7170 graus, 109 Mike Oscar Golf. Azul 4462, reduza para 250 nós. Número 3 na aproximação. Fim 7 Recife. Quatro, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060, número 4 na aproximação. November, tá visual com o campo? Completamente visual, é Zulu November. Em Salvador, frequência 118.95, tem um pouso Zulu November. 118.95, graças, bom trabalho, November. 7, qual é o seu estacionamento? Livrando então agora a sua esquerda, táxi livre ao estacionar a frequência livre, o Mike Oscar Golf. Obrigado, novamente. Direta 17, reporte na curta final checado, Vento Sul com 1-09, Eco Zulu novamente. O 20 no 7, autorizado a alinhar e decolar, da pista no 7, 180 graus, 109, Gol 20 no 7. Gol 097, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. Então 3154 foi autorizado a descer até o 060. Pode ser a chegada 1097. Ok, sim. No 4462, reduza para 2109. Curta final do ano 7, trem de pouso baixar travado, Eco Zulu November. Livre pouso no 7, 180 graus, 109, Eco Zulu November. Ele de pouso, acho que 190. Gol 2097, decolou 01, chame controle em 1208, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, gol 2097, boa tarde. 2097, contato radar na decolagem, mantenha 240, posso cruzar 2000 pés, Vileta. 2000 Leta, 240 autorizado, gol 2097. Isso para 3 mil pés, último até Salvador, 9093. Seu solo ao 02, se estacionar a frequência livre, é que você vai lá. Se afastar mais de 20 milhas ainda no número 9. Se afastar mais de 20 milhas da Salvador? Gente, qual o seu estimado para o retorno a Salvador? Aos 2000 do Luta. Sequência livre de nome número alfa, chame no retorno. Quatro meia dois, completa redução até 1709. Esse aqui é um Boeing 737-800, interceptando a final da 1-0. Sua identificação desse mantém 050, chegada maré. Estamos cientes da solicitação, o nome é 20. Para 3 mil pés, o último dia Salvador 1093. Descendo para 3 mil pés com 10013, 3154. 1097 estabilizado? Afirma. Fecha aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895. Azul 4462, livre LS, desce para 2 mil pés, chama estabilizado no Locus da Zona. 2000, chamará estabilizado 4462. Gol 2097, chame Recife 25, Ona Aldeana 3325. Corrigindo, 3395. 25 Ona 3395, Gol 2097. Certo. Azul 4462, completa de aproximação LS, chame a torre em 18, decimal 95. Ficou 4, livre LS, desça para 2000 pés, altímetro 1013, chame estabilizado. Boa tarde, 4462 da Azul, 2 milhas do marcador, baixar de trabalho. Boa tarde, gente do seu tráfego, continue a aproximação, aguardando pista livre, 190 graus, 109, 4462. Aguardando. Uno 097, solo 08, ao livrar à direita, chame solo 1219. Eu corrijo, é 1211, queremos desculpar, é 1211, ok? O 72, identificação desse mantém o nível de voo 060, chegada à área. Chega o trem, pouso livre, 190 graus, 109, 4462. Achou e travou, 4462. Sete, faz a passagem do Embraer da Azul na final ali, mantém cabeceiro no zero. 6314, Skywalker Identification, San Martin Level 070, clear on Mara Level. You're clear to descend to 070, you're correct. Estabilizou 3154. 3154, complete aproximação aliás, chama 2, Salvador em 1, no 8, no 9. 18-3, boa tarde. 18-9-5. 18-9-5, boa tarde. Oito, prossiga. Torre Salvador, tá? 3154, baixar e travar no final da 10. Rebote em parede. É 0 graus no 09. Confirmando, tem pouso autorizado, pista no 0, TAM 3154. Autorizado, pouso no 0, 3154. Voo 967 decolou, Zuno 3, chama agora o controle, 1208, uma boa tarde. Boa tarde. Beleza, o papel brilho máximo. O T3154, o ajuste de brilho está sendo feito na KF devido a um remoto estar em pane, não vai dar tempo até o seu pousar, porque eu vou solicitar esse momento de brilho, mas não vai dar tempo. Ah, ok, sem problema, obrigado. Gente, após a passagem do Airbus na final, ali mantém no zero, azul 4065. Tá 3172 autorizado 050. Para o 50, tá 3172. 6314, repeat, send to 07060. Com 05 a bordo, livre acionar reporte táxi, o Eco Alfa Oscar. Reporte para ingresso na 17, Eco Alfa Oscar. TAM 3154, solo 15, libere a direita, solo em 121. 121, boa. Boa. Zero livre decolagem, não no zero, vento, 190 graus, 109. descendo 3.000, pode descer aqui para 2.000, vou no 6.200. Mantive o livre descida para 2.000 pés, o time da Salvador permanece M13, vai superar tráfego à esquerda, um Charlie 4208. Prosseguindo o visual para Salvador sem interferir com sua aproximação. Livre LS, já estabilizado. Gente, já pode estabilizado no S-Ray, vou no 6.200. Então 3172, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1013. 3173, 3172. Ingresso, reporte alinhado, pronto, pista 17, Eco Alfa Oscar. Ali mantém cabeceira no 0924. Quatro zero meia cinco, decolou os 1-7, chame controle em 1208, uma boa tarde. 208, boa, 4065. Controle, boa tarde, o azul 4065. 4065, contato radar na decolagem, submantendo 340, após 2.000 pés direto letra. Após 2.000 direto Leda, vai voar direto Leda da presente. Estabilizou o voo no 620. No 620, complete a aproximação LS, chama em torno de 18.95. 895, voo no 620. 1884, vento no 90 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0 no 884. Oi Salvador, boa tarde, no 620, uma milha do Índia Serra, vai estar travado. Bom dia, continue na aproximação, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9, 1-6-2-0. Vai dar uma autorização, vou no 620. É 10-3-0-0-3-8-6-3-1-4. Guardião 08, chame visual com calvo. Chamará visual com calvo, guardião 08. Uno 884, decola os 19, controle em 1208. 08, boa tarde, 884. 251, alterna 13395. 351, descendo, boa tarde. Guardião 08, visual com campo. Guardião 08, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre 1-8-9. 1-8-9, guardião 08. Azul 4065, voe Leda. Na presente Leda, 4065. Projeto Salvador, boa tarde, gol no 884. Gol no 884, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível 230, saída PUCA. PUCA, ascensão 230, gol no 884. E cruzamento do campo acima de 2.000. Guardião 08, visual com campo. Ou não, a pista no 7. Continua a aproximação, reporte na curta final da pista no 7, Guardião 08. Reporte na curta final da 1-7, Guardião 08. Com Alfa Oscar, 1.80 graus. 1.09, livre decolagem, pista no 7, Eco Alfa Oscar. Final da 1-7, guardião 08. Gente, tráfego da corrida, continue na aproximação, vento 180 graus, 1-12-9, isso, guardião 08. Continua na aproximação, o 08. 1620, Solos 21, libere pista direita e chame solo na frequência 1211. Direita 211, Paulo Bom, 1620. Guardião 08, livre pouso na 17, 180 graus, 109. 0 pouso, 17, Guardião 08. Frequência Oscar decolado aos 21. Transfere controle, frequência 1208, Eco Alfa Oscar. 1208, Oscar. Delta Loa, Ocean 6314. Ocean 6314, descend to 2000, clear final left to approach runway 10, call for taxi. Start reduce for approach. 2000, I call you back to ILS Cabling, Station 6314. Estabilizado na 103, 172 a terra. 3172, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador 1 no 8 decimal 95. 295, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, o Eco Alfa Oscar decolado 17 na sua escuta. Eco Alfa Oscar, contato radar decolar, subir mantendo 270, perfil Momo. 270 na Momo, Eco Alfa. Azul 4065, chame o centro Recife, antena 251, antena 3395. 08. Oh, Torre Salvador, muito boa tarde, tá 3172, passando Sebra, já está visual. 3172, tem pouso autorizado no 0180 graus, com no 09, com 3172. Ele pousou no 0, 3172. Eco Alfa Oscar, voe Abuco. Abuco, Eco Alfa Oscar. ILS established runway 10 Ocean 6314. Would you approach? Call on power 118 decimal 95. Ocean 6314. 118.95, 6314. Quatro, chame o centro Recife 2685, antena 254. Ocean 6214, continue approach, runway 10, number 2 full land. Wind is 182 degrees 10 knots. Wait instructions to land runway 10, Ocean 6214. Continue approach, Ocean 6214. 3172, solo aos 26, libere A, direita, e chame o solo na frequência 1211, 1211, tá, 3172. Na posse 211, 3172, bom serviço. Obrigado. Clear to land runway 10182°08. Clear to land runway 10631. Volta 08, após a passagem do Airbus na curta final ali, mantenho no 0, volta 08. Momo Frutti para o Joker 08. On the ground at 28, take the first right and ground control 121.1, 6314. What? 6314. 08, pista livre autorizada, decolagem dono 0180 graus com 89. Oscar Tango, desce para 3 mil pés, último trem Salvador, 1-0-3. 3 mil, comi 3, até o caminho. Também 6327, após o decolagem da aeronave na cabeceira, ali mantenho no 06327. Decolado de Salvador aos 30, chama agora o controle na frequência 1208, uma boa tarde. Contato radar da Golar, subimos até 190, saída da MOMO. 5241, uma boa tarde. Após a corrida do tráfego na cabeceira, Lima tem o 5241. Puxané, 6327, vento 190 graus, 89, sem decolagem autorizada, pista no zero. É 6327, decolou os 32, controle 1208, uma boa tarde. 1208, agora com controle, chama 6327, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, chama 6327. Boa tarde, 6327, contato radar ainda colagem, submantendo 240 após 2000, veleta. Minha pessoal, 240 após 2000, autorizado pro Dileta, Chinelo 6327. Papai Romeu, Eco Alfa Oscar, chame o centro Recife, as frequências 2685, alterna 12545. Controle está autorizado para o acesso Caçango, ILS. Afirmativo, livre ILS, vista para 2000 pés, altímetro 1013 em Salvador, chame estabilizado no curso do localizador. Clara estável, acesso Caçango. Esquadrão não decolou os 34, controle 1208, uma boa tarde. 208, grato, um excelente dia. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa tarde, é o TRIP 5241. TRIP 5241, contato radar decolagem, sub mantendo 200, perfil Arbor. 200 no perfil Arbor, o TRIP 5241.